Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz um lançamento de respeito. Trata-se de Zeca apresenta o Quintal do Pagodinho, com Zeca Pagodinho e uma seleção de ases do samba. Vamos apresentar dois programas dedicados a esse lançamento. Começamos com Em Um Outdoor, interpretação de Zeca Pagodinho, uma composição de Zé Roberto e Adilson Bispo. Confesso que menti quando pediu pra me deixar. Foi uma cena de ciúme, pode acreditar. Meu amor, não vai embora. Te amo demais, fica comigo. Quantas noites eu pensei em ter você. Num pernoite muito louco de prazer. Te perder será o meu maior castigo, confesso. Confesso que menti quando pedi pra me deixar. Foi uma cena de ciúme, pode acreditar. Meu amor não vai embora. Te amo demais, fica comigo. Quantas noites eu pensei em ter você. No pernoite muito louco de prazer. Te perder será o meu maior castigo. Faço o que for preciso pra ficar contigo. Foi você meu vício, meu sonho maior. Pra provar que é verdade, meu bem que eu digo. Eu publico seu nome em um outdoor. Pra que o mundo inteiro é bem possa ler. Vou mandar publicar em letras garrafais. Essa frase tão simples. Te amo, te amo, te amo, te amo demais. Seguimos com Mordomia, com Almir Guineto. Uma música de Ari do Cavaco e Gracinha. Eu disse, ô Maria, ô Maria, ô Maria, vamos parar com essa. Ai, Chico! Ô Maria, ô Maria, vamos parar com essa. É de noite, é de noite, é de dia. Chega, sogra, chega, tia. Quase sempre, é panela no fogo. Quase sempre, quase. Vamos voltar na cabeça. Eu disse, ô Maria. O Quintal do Pagodinho foi gravado ao vivo em Xerém, Rio de Janeiro, em outubro de 2011. Produzido e dirigido pelo grande produtor do samba, Rio do Hora, que também fez arranjos, dividindo com Paulo Onça de Cordas, Mauro Diniz e Eduardo Neves. Seguimos com Conflito, Trio Calafrio, uma composição de Barberinho do Jacarezinho e Marcos Diniz. Ai, que conflito, roubar o cabrito do seu Benedito é conflito. Ai, que conflito, roubar o cabrito do seu Benedito. É que o couro virou tamborim na escola. A carne do bicho entrou no palito. Assado na brasa, cerveja gelada. Muita batucada, cachaça de litro é conflito. Vambora! Ai, que conflito. Tal da falta do pote, chegou no pagode com cara de aflito. Pegou churrasqueiro, deu logo sacode. Encheu de bolacha o Zé Periquito. Deu tiro na bola, parou a pelada que era pintada por Dom Esquisito. Que ao ver Benedito baixando a madeira, ficou de bobeira, engoliu a pita, é conflito. Acompanhado por uma banda nota mais que 10, nota 100, trazendo Paulão Sete Cordas e Carlinhos Sete Cordas, Paulo César Galeto e Mauro Diniz no cavaco, Marcílio Lopes no bandolim, Rio do Hora na gaita, Gordinho no surdo, Marcos Guleba, Jaguara e Beloba na percussão e Eduardo Neves na flauta e clarinete. Vamos ouvir Roda Ciranda com Martinho da Vila, uma composição do Martinho. Ciranda de roda, samba de roda da vida. Girou e gira na roda da saia arrendada da moça que dança ciranda, ciranda da vida. Que gira e faz girar a roda da vida. O Quintal do Pagodinho é o disco do dia de hoje. Amanhã continuamos com mais faixas desse disco, que não pode faltar na sua discoteca. É um lançamento da Universal Music. Mais informações no site do artista www.zecapagodinho.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com a segunda parte do Quintal do Pagodinho.